Sete a tela, assim que possível, informa o estimado para o pouso. Júlio, está 3859, seria possível a PROA de CEPT? 3859, aguarde coordenação. Aguardando coordenação, o tráfego posição de 11 horas tá, já está baixo. Sim. Solicite ao Centro Recife na frequência 1260, alternativa 1288. 1260, 1288, obrigada, bom domingo. Colou aos 41208. Tá bom. 267-29, Maria. 267-29, contato radar para o 360 na saída da El. Para o 36, autoriza Ledo, senhor. Eu vi 6729 após 2000 pés, está autorizado voar direto, líder. Muito obrigado. Se houver condições, tudo estaria em coordenação na Pro de Bridge. Aguarde a coordenação. Muito obrigado, senhor. Toledo, Bridge, apresentou no 16, curva direita, 12080, transponder 5054, 3733. 3733, está correto, chama para o pushback acionamento. Obrigado. Desça para 2000 pés, o ajuste 1022, autorizado final e este é após estabilizado o localizador. 2022 após ará estabilizado no X-ray, 9810. Alô, Salvador. Bom dia, eu vou chamar a 6611. Informação de nossa biológica, da autorização para Guarulhos 310. 311, Guarulhos autorizado, 360, Apertulu 16. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 1208, acena 5052. Autorizado para Guarulhos 360, confirma 360. 360. 360, saída decolada em questão 0 para a direita, da ida da El Linda Brito, upper turbo 165. 0552, no controle 1208. É 31, correto, chama para o chimbeca acionamento. Lima Serra Vito, Flávio Espírito. Lima Serra Vito, desça para 1506, o ajuste é 1022. 1510, 1022, Lima Serra Vito. Palmas 1, da 3733 para o posto de acionamento 08. 373308, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 373. Ilha Delta November, se ajustar os corredores, reporte para descida. Número 857, Quebec. Já tem plano, senhor, vai decolar de qual pista? Tá bom, tá bom. Autorizado nível 085 para Serra November Delta Hotel. Decola da 17, curva à direita. Corredor axé, escrito 1000 pés até o farol da barra. Controle 1208, aciona 5061. 2, estabilizado. Estabilizando, agora com a pista vista, vou no mais 82. Torre 1 no noite decimal 6. 26. Torre Salvador, vou no 982. 1 no 982, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado. Autorizado pouso pistão 0, vento de 1,30 graus, 1 a 12 nós, voo 982. Com nível pouso pistão 0. 1,48, autonomia 4 horas, antena galeão. 3733, táxi autorizado, parte 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 1,0 torre, 1,186, altimetro no 022. Parte Índia Alfa, 1,022, está 3733. Torre 1 no 8, 62. Serra Vita, reporte não outra vez de Vera Cruz. Reportará Vera Cruz, Lima, Serra Vita. Alfa Juliette, portão 05. Dois ao controle. Firma a posição. Posição. Doutor Novembro, prossiga. Internar para Vera Cruz. 3733, ponto de espera pronto. Autorizado, TAM 3733, a linha de decolagem está 10, vento 130 graus com 12 nós. Está restrito ao nível 100 até 20 milhas Salvador. Nível 100 até 100 milhas em Salvador, ali decola pista no zero, então 3733. Nível 100 até 2,0 milhas. 100 até 20 milhas, então 3,033, sim. Novembro é 8,5 no 7 Quebec, transmissão Clareza 3. Inversionamento de táxi. TAM 3733, 120, decimal 8. 208, TAM 3733. Salvador, bom dia, TAM 3733, vou falar transfere. TAM 3733, contato radar, vai ser até o 360, voei direto Leda. Voa Leda, livre ascensão 360, da 3733. Delta November, reporte visual colocal de pouso. A descida vai ser a critério, o ajuste é 10021. Tango Índia Bravo. Prossiga. Tango Índia Bravo, no minimar para acionamento autorizado o voo local, sobre o voo para abatar 034 do transporte. O 04 a bordo, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo aciona 0137, 500 pés via corredor Axé. O vento em Salvador 140 graus com 1-12, reporte fora do solo. 140 com 1-12, os pés 0137, reporte fora do solo, Tango Índia Bravo. Delta November, a frequência livre para a coordenação. 3733, chame o Centro Recife, 1251, na alternativa 3325. 1251-3325, tá 3733. Solo Salvador, muito bom dia. 5595 Ilhéus, 1 minuto a cópia. Só pra adiantar, a saída prevista pra Ilhéus é da El, é? Da El. Da El Leda, né? Obrigado. Copia. Prossiga. Qual o nível que você solicita? 120, por gentileza. 120 autorizado para Ilhéus, Golf 677. Decolada 190, com curva à direita. Agora a saída vai ser Coral. Controle 1208. Aciona 0260. Aqui autorizado Ilhéus 120 pela Golf 677, decolado 10 com curva pela direita. Agora a saída vai ser a Coral 0260 transponder, controle 1208, 5595 correto, chama ataque. Separado, remota 3, posição 3. Salvador, chanel 63 no ano, posto de acionamento, posição 3. 63 no ano, tá livre, chama ataque. Bravo, pronto para decolar, autorizado. Chama de Bravo, informa o vento de superfície, 130 graus, 1-2 nós, reporte fora do solo, Tango, Índia Bravo. Reporte para fora do solo, Tango, Bravo. Novembro 85, 17 Quebec, autorizado a alinhar e manter na 17. Ian Serra, Serra, prossiga. Obrigado, Ian Serra, Serra, chame 1219. Para copiar. Eu também já bravo fora do solo. Da proa do Raul Estapuã para cruzamento da pista 1-0. Azilize. Então, Azilize, está autorizado o cruzamento da final da 1-0 Tango Índia Brava. Agilizando Tango Índia Brava. Bom, 8612, obrigado. Serra no Enrimar, autorizado para Vera Cruz, 500 pés, decolada 17, curva direita via Litoral Sul. Controle 1208, aciona 0142. Controle Salvador, Lima Serra Vitor, passando parede. Gente, Lima Serra Vitor. Chamei Torre 118, decimal 6. Gente, 118, decimal 6. Serra, Serra, na Enrimar está livre acionamento, SAMI, pronto para decolagem? Tango Índia Brava, iniciar cruzamento do 0. Copiado, Tango Índia Brava, autorizado o cruzamento pro então do farol Itapuã. E informação, nós temos um helicóptero da Polícia Militar 510 nas proximidades de Pituaçu, atento ao mesmo, Tango Índia Brava. Positivo, ficar atento, é águia, o Tango Índia Brava, guardião, o Tango Índia Brava. November 8, 517, Quebec, é a torre? Confirmando, já está alinhado? Ok, gente, aguarde para decolar, tá pronto? November 8, 517, Quebec, informa o vento 130 graus, 10 nós, sem livre decolagem da 107, irá observar dois helicópteros a 500 pés no litoral sul. Tentando de abraço, já ficou o cruzamento, está autorizado, transfere o controle de Salvador. Atento então ao guardião Tango Índia Brava, 500 pés também litoral, sob o controle na frequência 1208. 1208, atento ao guardião Tango Índia Brava. 2 Salvador, papel de foto em linha, se hábito. Bom dia, papel Romeu Tango Índia Brava. Tango Índia Brava, está ciente o tráfego na sua posição de 9 horas a 3 milhas, batendo 500 pés. Está ciente do tráfego, Tango Índia Brava. Gente, confirme o destino. Destino em Enrimar com sobrevoo no farol da Baixa. Gente, mantendo 500 pés no farol da Barra. No farol da Barra, reportará a Tango Índia Brava. Avisar na final da 17. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, informação de dois tráficos, um helicóptero a 500 pés também no litoral, o Tango Índia Brava, o outro aeronave que acabou de decolar da 107. Atento aos mesmos, Guardião 02, prossegue então da presente o cruzamento da final da 10. Da presente, cruza a final da 10, atenção, sobrevoo em Lauro de Freitas, região de Portão de Quinta. Ok, copiado então, Guardião 02, prossegue então para o farol de Itapuã, iniciando...